Cola 224. Chama controle, 119.8. Alô, Deus. Agora, do Salvador, ele é Delta Papá. Cinco Delta Papá, contato com a banda decolagem, suba para 4.000 pés, no texto dados. 4.000 na subida. Sierra, movendo o Vitor, dois para 2.000 pés, autorizado LS, pode estabilizar. Para 2.000, está sendo estabilizado, tá, meu Deus. Boa tarde, gol 1864, pode esperar até no zero. 1864, mantém ponto, espera. Não, vou fazer 1864. 545, alterna 12685. 545, 2685. Decolador 26, chama controle 119.8. 119.8, azul 44, 6.34. Fechando 6356, autorizado pouso. Junto 190 graus, zona de aeronave. Livre pouso, 6356. 6. 3116, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, grado da 3296. Azul 4463, contato radar de colagem, suba via coral para o nível 180. Via coral para o 180, azul 4463. Marcina, que você se consolida para a coordenação. Azul 4463, após 2.000 pés, autorizado direto coral. Direto coral após 2.000, o azul 2771, cruzando 70 para o 50, na proa de Duna. Azul 2771, aguarde. De curva direita, ingressando na linha litoral sul, restrito 1.506, controle 19.8, aciona 0153, o quilômetro. Temos estabilizado azul 2771. Cinza Delta, por favor, e na proa de Arbor, da presente. Só de abrir a presença, papá. Serra Nova Bezir. Serra Nova com flote e redução para final e chame tudo no 895. Rio 2771, informo sendo extrato de 12 horas. 5 milhas na sua frente, mantendo o número 3, vai dar interferência de aproximação ao voto com 44. Cliente azul 2771. Aqui no Rio Oeste, continua para acionamento, 35. Tudo bem, acionamento, chama o piloto para a TED. Informação, nós vamos ver se eu continuo acionante tático, sim, sim. Pode ir, tático 5, solicita 17, possível da presente. Gente, como eu vou falar, nós vamos ver se da presente cancela. Afirmativo. Chama o cancelador 28, autorizar o curva à esquerda, se curva 97 pela direita, reporta a final 97. Para na direita, preparado. É o transição mod, ok? É o transição mod. 6356, no solo 29, liga à direita, chama solo 1211. 1211, direita, obrigado. Boa. Solo, Serena 6356, livrando a segunda. Serena 6356, autorizado Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, 1-1, obrigado. 109. A linha de qual 109, autorizado. 109. Autorizado para Serra Bravo, Golfo Romeo, via rota apresentada na zona de voo, nível de voo 360. Pistinha 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 199 decimal 8, transponder 5075, gol 207. Portão 10, chame pronto para o pushback do acionamento. Tio Romeu, aguarda para o táxi no Pote 5, a aeronave já ingressando na final do 97 para ingresso no Pote 5. Carlos, o mesito já avistado, livre pouso, pistão no 7, vento 1, 2, 0 graus, 1, 1, 1, 2. Avanço, 1864, decola 1530, chama o controle, 119, 298. 198, 198, é. Visualizado ILS Cabeceirão 90, já vista, azul 2771. 2771, torre 1895. 1895, obrigado, azul 2771. Controle Salvador, gol 1864. Gol 1864, contato radar na decolagem, suba a via da PUCA para o nível 350. Via PUCA 350, gol 1864. Torre Salvador, azul 2771, boa tarde, estabilizado LS, cabeceira 190. Azul 2771, avistado, quem negar 10, 11, não continua a aproximação. Bora, aproximação, azul 2771. Plano IFR cancelado aos 33, deixa para te pedir de tráfego de Valença, reporte cruzando 3.000 pés. Falta lá, cruzando 3.000 pés, da Papá. Bata 1.7, próximo 4. Delta Romeo Charlie autorizado para Sierra Bravo Juliette Papá via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 390. Decola da pista 17, primeira curva à esquerda, saída Puca, de Puca voa direto posição Jamo, após Jamo voa direto Aru, conforme rota. Controle 119 decimal 8, transponder 5106, Papa Romeo Delta Romeo Charlie. Para a coordenação Índia Delta Papá. Papá. Tono 06, cotejamento correto, Papá Romeo Delta Romeo Charlie, qual o POB? 04 no POB Ciência, Fernando Recife. Para acionamento táxi e decolagem na data, chame torre 118 decimal 95 Delta Romeo Charlie. Alfa noite, obrigado, mais um noite com meu. Controle Salvador, boa tarde, Alphacera 2230. Alphacera 2230, adiciono verificação, deixa via mão para o nível 050, ajuste no 09. Estou no 09, só no somado, descendo 050? Acima. 2230. Júlia 02, prossiga. Confirme, a matrícula é Papatango Yankees ou Foxtrot? 71, Marcelo 35, livre à direita, chama Solo 101. Solo 201, livre à direita, azul 271. Papatango Kilo Romeo Oscar, decolado aos 3:30, chama controle 119, deixa 8. 198, graças ao Kilo Romeo. Papatango 2685. 1255, 2685. Salvador, muito boa tarde, o Papatango Kilo Romeo Oscar na sua escuta. Kilo Romeo Oscar, está autorizado direto de cima, confirme a altitude. 9.800. Autorizado a sessão para 1.500, direto de cima, reporte 2.0 milhas a passar de Salvador e informe o sexto mais de pouso. Para 2.0 milhas fora, foi chamado de pouso, mas... Charlie Fatango autorizado para Sierra Juliette Novembro Yankee, mil pés direto, decola a pista 1.7, controla norte, controle 1.9, decimal 8, o transponder 0.126, o Papa Romeo Charlie Fatango. Para o seu nome, táxi, decolagem na data, chama agora o em 118, decimal 95, Charlie Alfa Tango. Pouso 2.7, 7, 1 no Galeão, por gentileza, somente autonomia, 3.45? 3.40. 340 Galeão, copiado. O voo 2067 tem táxi aprovado via Pátio Índia para o ponto de espera fiscal 0, ajuste no 09. No ponto de espera, fundo de ponto, chama aqui o 118, decimal 95. O 2067 tem um bom voo. Pátio Índia, 11, ponto de espera, 195. Voo 2067, boa tarde. O 402, por gentileza, poderia somente confirmar a radial ideal de subida? Cara 2230, fome do Zio. Negativo, tá voando para o Diamant agora. Gente, informo que o senhor está uma milha e meia à direita da... à esquerda da... da rota. Vou na pro de toque da presença. Gente, pro de toque? Sim. Controle uma toque, 2.23. Controle norte, controle 1.9, decimal 8, aciona 5.077, o patrulha 02. Cotejamento correto, qual que é o vício? 04 Bordo Ciente, para acionamento táxi e decolagem no pátio do Graé, chama agora o controle em centro de coesão, chama agora a torre 118, 95, o patrulha 02. Olha, faltando o livre de decolagem a partir da data, o vento 120 graus 119, você toca fora do sol. Torre, Salvador, boa tarde, voo 2067, quando tiver no zero pronto. Confirmo. Show? Salvo 2017, ponto espera pronto. 2067, ali decola pista 10, altura 20 graus, 119. A linha decola, 10, 2067. Tango fora. Boa noite, Charlie. Alfa Tango, fora do salão 40, agora para transferência de comunicações. Aguarda para transferência, tá? Tira botão Yankee, Zulu Fox, Santa José, dando colégio a partir do Gré, proa norte, o vento no 20 graus, 1 no Uro Norte, reporta um tráfego, acabou de decolar da parte da Pata, com proa nordeste, para o Grostar. Zero para a unidade de promoção. Ele dizia, espacial 2230, e pode ser término. Rio de Janeiro, guarda-copa, 1011. Porta 1011, já está em Cedel? Sim. Porta. Tudo bem. Sim, vai ser 2011 no ajuste, pode ser o aguador no 2230. Comente, chama o controle em 119.8, quando a prova de buraquinho. 119.8, sempre o tráfego decolar, o tráfego da Gol. Telefonizado Pax, no Pax da Bata, reporta na intercessão para ingresso. 1067 do Colégio 242, chama o controle em 119.8. 19.8, boa tarde. Charlie Alfa Tango, está autorizado direto Sierra Juliette 90 e as 47 put? No momento, 707. Gente, vai manter o cor do Pax? Corredor está ótimo, meu pé, Tango. Na linha do litoral. Na linha do litoral, no meu pé, até Serra de Vente, novembro de Tango. Olha para Tango, o poste 20 milhas afastado de Salvador. Aí para 20 milhas fora, Tango. Controle Salvador, boa tarde, no 2067. A primeira nave? É o gol 2067. Prossigo. Decolado na Daiel, passa 13 no teste. O 2067, contato com a Daiel decolagem, suba via, sai da Daiel, pro nível 360. 9 via Daiel, 360, chegou 2067. Fala, Fatão, acione e transponde no modo normal 0126. 0126, acionado, tá bom. Controle, essa 3210, livra o 180 para o nível 150 com a nossa. 3290, sendo indicação, desça via Mari para o nível 050, ajuste ao 011. Desce ajustado 1011 na Mari para 5.000. Patrulho, patrulha 02. Túnel 02, prossiga. 02, passou através da rotatória. A intenção é prosseguir até a Ribeira, matando 500 ao fogo de Lima. E após cruzar para o corredor Caixa Prego, o patrulha 02 vai efetuar o patrulhamento da 101 em Santo Antônio de Jesus. É, o patrulha 02 está autorizado para o voo na Ribeira, mantendo 510 na escuta do controle. Escuta o patrulha. Controle, gol 2067. Boa tarde, 1867, número 3011, guarda porta. Meia 254, pronto pra copa? 4-1. Salvador, Rio de Janeiro, 360, nível 303, 60, avião 3144. Decola pistão 0, curva direita, Dael, Leda, após Leda, Pidev. Controle 119, décima 8, transponda 5071, 6254. Certo. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Salvador Vitória, 340, 3144, decola pistão 0, curva direita, Dael, Leda, após Leda, Fidev, controle 198, 51124089. Autorizado Vitória, 340, avião 3144, decola 10 com curva direita, no sentido Dael, Leda, transição Fidev. Controle 19-8, chama 5112, azul 409. Azul 9, chama pronto. Amaré, azul 409. Gol 1867, contra a Copa. Contra a Copa, 87. Brasília 360, Rio Cruzul 197, decola pista 90, curva direita, saída arpó, transição Alefa. Controle 119, décima 8, transponda 5114, gol no 860. Passou a repetir a saída, por estranho? Saída arpó, transição Alefa. Deixa autorizado 360, Brasília, e Aperzulu 17, faz a colagem com o direito, saída arpó, transição Alefa. 798 é o controle, 5114, transponda. 608, chama pronto. O Japão está 1,5 milhas da capital de Salvador, tem frequência livre para a autocondenação. Está 16 milhas fora da presente, pode condenar? Livre? Autorizado. Da presente, condenação livre, tá bom. Estabilizado e visual, parceiro 2230. Parceiro 2230, torre 1895. 1895, boa. Delta Romeu Chalho. Siga. Estamos em Centro Recife, 12545. Cris, mantenha a escuta do controle. Se pode, passar no zone 60. 7, patrulha 02, tem frequência luz para autocoordenação. Zero avistado, livre pouso, pistão a zero, vento 120 graus, 1-1, né? Sete, livre pouso, 2-3. Meu tia, Alexandre, está para o Recife, 1245, até na 12685, 2345, 2345, 2345, 2345, 2345, 2345, 2345, 2345, 2345, 2345, 2345, 2345, 2345, 2345, 2345, 2345, 2345, Doutor 230, Vensola 53, leva à direita, chama o céu, ao longo do 1-1. Direito, 2-1-1-2-2-3. Bom, também vai ser 2-2-3-0, boa tarde, Deus. 2-2-3-0, tá aqui via Alfa, é posto em Xerilete. Via Alfa, Xerilete 2-2-3. Boa, 3-2-1-6, para a cota. 1-6, Fortaleza, guarda-cota, 1011. Desculpa. Para puxar o cancelamento, vai chegar 6254, posição 62. Chamei 6254, no portão 62, autorizado o pushback, cancelamento, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 6254. 7 Lima, prossiga. Boa tarde, do 4089, na ponta de parada 1039. 14089, cruzada linha de colar, sistema 0, vento 120 graus, 120. Autorizado a linha de colar, o que faz o tipo de empresa? Vento 120 graus, 120. Ah, ok, obrigada, autorizado a linha de colar, cruzada 1089. Gente, o meu Fox Trans Lima, se eu não estou de código normal, não recebo no radar. O meu posto de Lima está frente e mantém a linha do litoral. Confirme se já está para cruzar a lista do céu. Atrapalhar a cor da 3290? Já 3290, complete nós, chame o número 895. 895, já. O meu Fox Trot Lima, devido à área proibida do carnaval, deverá prosseguir na 4 de Paripe. Fox Trot 3290, tráfego avistado, ajuste no 011, continua a aproximação, aguarde de transição de pouso. Vai dar, está autorizado o cruzamento da BR-3 Santos para coordenação na área do carnaval, tem sequência livre 1234. Após cruzamento da área, chame o controle 118, no, o controle no 119.8. Hoje, Goiás. Taxa de alfa, 295 milhões de grados, 6254. Cheque trem, pouso autorizado, pistão 0, vento no 20 graus, 1-0 longe. Tem mais minha casa, 3-290, seguido de pouso 1-0. 3-0, pouso Avianca, Juliette, remota 13. Pouso Avianca, Juliette, remota 13, 2, 2, 3. Décima 8, bom voo. 19-8, obrigado, boa tarde, eu vou capturar 8-9. Bom carnaval, senhora. Obrigada. Controle Salvador, muito boa tarde, 2489. Azul 4089, contato cadena de colagem, suba a via baia para nível 340, após 2 mil pesos, está autorizado líder. Ok, sobe via no bicho da Alameda, após 2 mil, está autorizado direto ali, 2489. 390 no solo 59, libera pista próxima entre estação à direita. Submissão em 121 decimal 1. 121, obrigado. É 254, autorizado a linhagem decolar, pista no zero. O vento agora é de Juno, 30 graus, uma dúzia de nós, ajuste 1011. Linhagem decolar, não, no zero. O Xeneme é 254. Lima, confirma uma 376. Ok, você pode ver através de porta. 190, mantenha táxi via Juliette, portão 07. Observe a nave da Gol puxando no 8. Bateu, 07, será no Gol. Obrigado. Aguarda na conta, 3216, senhor. Exato, Salvador Fortaleza, 370, peso 19, decola pista 90, curva esquerda na Momo Frote, controle 198, transponder 51117, 3216. 370, frontal autorizado, e a plan de voo peso 19, decola da 10, curva esquerda na Momo Frote, 198, controle acionado 51117, tá? 3216. 5197, time pronto, faltam 3. Maravilha. Dia ao 360, 6254. Encontrando 3325, 2519, vou fazer 089, uma boa tarde. 3 horas e 30 de autonomia, Alterna Palmas. Direi táxi, 0867, 4 índio, alfa, ponto espera, 295, ajuste 1010, boa viagem. Alterna Alfa, ponto 0, 1, 8, 9, 5, do Paris, do Sul, meu Fox Trot Lima. Meu Fox Trot Lima, Torre Lima 1895. 1895. Torre de Salvador, meu cordial, boa tarde, seu papai Romeu, Romeu Fox Trot Lima. Romeu Fox Trot Lima, boa tarde, tráfego 89 Estado, confirme, senhor, intenções de pouso pista 17 ou algum dos partes? Até fora, pouso direto a parte 5, mais detalhada, comando. Pátio 5, ciente, chame curto, final, pátio 5, vento agora em Salvador de 1-0 graus com 1-0 nós, com meu Fox Trot Lima. Ah, afirmativo, pessoal, curva esquerda, vai chamar direto lá na final do pátio 5, meu Fox Trot Lima, grato, meu comando. Salvador, boa tarde, 1867. Boa tarde, autorizado alinhar e decolar pista no zero. O vento de 1-0 graus com 1-0 mas. Além da cola da 1-0, voo 1-8-6-0. Agora estou autorizado, chame táxi. Romeu Foxtrot Lima, agora tráfego avistado, pouso autorizado, parte 5, vento de 1-0 graus com 1-9, ajuste 1-0-0, chame no solo controlado, parte 5, Romeu Foxtrot Lima. Camarada, parte controlado, camarada, solo controlado, no parte 5, Romeu Foxtrot Lima, claro. Bonf, acione identificação, desça para o nível 060, ajuste 1-0-1-0. Desvio para o de bom, descendo 060, ajustando 010061 no quadro no terá. A 05, essa informação chegou com muito chiado, confirme. Vai regressar para Salvador? Sente do Mike de Médico Mel? Decolado ao 08, chama agora o controle Salvador em 1-9, decimal 8, bom voo. 1-9, bom voo, 1-8, 67, boa semana. Vamos controlar, vai agora na frente, vai Fox 7, considere seu solo agora aos 1-9, estacionar a frequência livre, bom descanso, meu Fox 7, número. Manda manter 2000? Obrigado. Obrigado, bom 867. Toma 867, após 2007, autorizado para as viagens. Essa é 807. Guardião 05, na escuta, mais 7, Romeu. Guardião 05, Marcos Juliette Romeu, mantém a frequência livre da área do carnaval. Estou tentando chamar ele na 234, mas não está respondendo. Vou voltar para 234 então. Obrigado. Marcos Juliette Romeu está na escuta do controle? Na escuta. Juliette Romeu? Na escuta, Romeu. Guardião 05, está na frequência livre no 234 para a combinação com o mesmo da decolada de Londrina. Salvador 18, né? Deixa a 6254, chame o centro Recife, 13325, alterna 1251. 3325, alterna 1251, chame a 6254. 7. Autorizado, pronteado após 2.000 pés, ganhou 867. Sumestante, da presença está autorizado prodiar por ascensão para o nível 360, copia o controle. 360, prodiar por gol, 1867. Como é que você chama todos os meus pés? Está atendendo para o 3-0. Sente. Boa tarde, autorizado alinhar e decolar, pista no zero. Vento de 120 graus com uma dúzia de nozes, justo 1010. Decola no zero, 32. Salvador em 1-9-8, Salvador 1-9-8, 3-2-6, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, Boa tarde, está 3216, passa 1500 metros, saída Romo, frote. Está 3216, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 3000, após estar autorizado proa de código, subindo para a nível 370, no perfil da Romo. Positivo, mantém proa então até 3000, aí após voa direto, confirme a posição. Até a proa 3000, após código, vai para a sessão para o nível 370. Código para o 370-32-16, obrigado. Seu nome é 141, só no seu vizinho. Está mantendo a proa 220 para ajudar a formação aqui à direita. Sim, sem condições de apoio. Vamos ter o desvio para 8 milhas. Aqui há mais ou menos 10 milhas, dá para ir na proa de pelo. Sim, se após o desvio na proa de pelo, deixa para 4 mil pés, ajuste no 010. Passando para 4000, no 0 no 0, foi de pelo, 61 no 14. Pode 109, boa tarde, prossiga. Patrulhamento proa sul, ciente, chão e pronto, táxi, Guardião 09. Comandante Renato, copiado, chame para o táxi. Confirme, senhor, tem condições de decolagem? Dá presente ou vai precisar da pista? Vou para a pista. A aeronave aqui que é maior, o protocolo da gente é utilizar a pista. Opa, sem problema, chama para ingresso na pista, Guardião 09. Suba restrito ao nível 350 e voe direto a Bucua. 350, voando direto a Bucua, 3216, obrigado. Guardião 09, autorizado, ingresso e decolagem, pista no 7, vento no 30 graus, 009, ajuste no 010, chame fora do solo, Guardião 09. Fora do solo, 09. Pelo meu 315, desça para 8000, ajuste 1010, chega da mão. 8000 para 1010, a canaria 10, o 1867, Chame Recife, o 288. O 288, vamos no 8, mensagem Leão 41, desça para 2000 e VLS voe Duna, certo? 2000, está livre de VLS da 10, direto Duna, 6114. Chega 320, desça para 5000, 1010, chega da mar. 5000, 1010, mar. Pelo Ciso, na escuta. Capitão Guardião, sempre da escuta. Chama agora o controle 1-9 decimal 8, que é um bom voo. 3-0 com a 2, controle 1-9 decimal 8, muito obrigado pelo retorno, bom serviço. São 3-2, 1-6, subindo restrito ao nível 350. Chame Recife, 1-2-5-45. 1-2-5-45, 3-2-1-6, obrigado, bom dia. Acabou de decolar em Salvador, viu? Guardião 05, recebeu? Guardião 05, recebeu a nave da palavra. Salvador, Cordial, boa tarde, Guardião 09. Guardião 09, é o controle, meu cordial. Atenção para o 05, sentido contrário para você. 05 é sentido contrário, velho. Tá em patrulhamento na orla marítima, na sua escuta. Com a metação no canal de Itapuã. Ouso, tio. Sempre na escuta. Luciano, Leão 41 na final. Reduza o check-train, chame torre. 1-1-8-9-5, câmbio. 1-1-8-9-5, vai fazer. 6-1-4-1. Capitão Índia Delta Papá, controle. Pelo de Valença, contra-responde 0121, solicitando 050. Ah, ciente. Vou para a Mari, subindo para o 050 e aguarde instruções. 1010, vamos tráfego à direita, próximo ao farol de Itapuã. Está mantendo o litoral sul, 500 pés, o helicóptero não vai interferir com a sua aproximação. Tem livre pouso na 10, o vento 130 graus, com uma dúzia nós, 12 nós. Livre pouso 90, o sinal é 141. Positivo, Lúcio. Pelo Quebec, controle. Do 3.500 metros, a 49 milhas de Salvador. Qual o transponder alocado? 10 mil, cara. Entendi? 10 mil. Toma, escuta. Salvador, 3144, Rui Dona, desce para 6.010. Ali você viu para uma chanela 305? Guardião 05, está forte para a reforma, salva do povo, madrugada.